tio eletrizante! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora! Pra começar aqui no Caribe! Banda Amazonas. O aniversário do meu grande parceiro Thiago Pison. E aí, Thiago, pra você, garoto! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Vem na Marisol. Não quero tá aí comigo. Eu só quero você. A gente já começa nessa pegada, viu, Thiago? Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Meu amigo Hel que da Phaser, o tá por aí, o Cauane, estúdio Bota Cá, um forte abraço, viu, Cauane? O Netinho GDK e a Milane por ali, já tá na área, né, Netinho? Abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar. Quer separar você de mim, não vai. Foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom, sem você do meu lado eu não sei. Aniversário do meu grande parceiro Márcio Pitbull. E Márcio, bora pra cima. Alô, Mikael, bora, garoto. Chegamos devagar, conquistando. O advogado Bill tá aí comigo também, juntinho. Agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o Hop toca? Aonde o Pop toca? Bora, Yalei. Sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Junior. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Você? Me apaixonou. Minha amiga Milazinha. Pelas Marias do pop. O Camara tá aí com a gente. Bora no Gucci. Eu me bagulho doido hoje, hein? Pelas Marias do pop. Pela reta guarda. Família toda em vindo. E aí, Cássio? E aí, Poro? Olha o Fuga! Eu me cantei pelas Marias. Vá, Luana. Do pop. Vá, Natália. Tá aí comigo. Alô, Luísa. Robert Tato. Tem moral. Equipe Tona em Vendo. O meu amigo Ronaldo, do Lava Jato R9. Indies. O da época, Ronaldo. Splash. O som que bate forte. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lá da... O Thiaguinho, do Explosão, do Pop. Os verdadeiros Explosão está aqui com a gente hoje. Um forte abraço, viu? Aqui do Júnior. Júnior. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Quero também registrar a presença presença aí, super grande parceiro particular, DJ César, lá da Rottweiler. E aí, César, DJ Nilson por ali também. Galera da Rottweiler, um forte abraço, hein? Se você pretende viver um grande amor, o Diego da, o da Pedreira, vem no Ceará, boxeador. Eu sou um, e aí, Diego, e a sequência? Seu poeta amador, Ultra Brenin, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Adriane Moraes, bora, Adriane, ó, que doido. Não amo para mim, não. Meu amigo Vitão e a Luana da equipe do Levindo, tá aqui com a gente. Que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que encontrar? O meu parceiro Matheus, vem a Yanka, comandando o lado esquerdo. Toda segunda com a gente. Bora, Matheus. Alô, Yanka. Mega Robson! Me fere, me risca de amor, me foge. Joás, o Edinho, o Maico, o Góis, os quatro caras da barilha, né? Tá aqui com a gente! Agora estou sofrendo, me fere, me risca de amor, me foge. Minha menina, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. O meu parceiro Selmo, que dá valor é o Selmo. Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o problema. Vida louríssima. Me distraio, fico olhando pro lado. O Júnior Polêmico e a primeira é uma Patrícia daí com a gente. Bora, Polêmico. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho, meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo, e ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer. Minha amiga Beatriz, pera aí, Ingrid, tá aí com a gente. E aí, Valdir, bora, Japa. É a coisa mais linda. Raul Estumano, a nossa panelinha tá com toda segunda aqui com a gente. Bora, panelinha. Gerente Thiago está junto com o Paulo e o Bochecha. Família Roxy Bar sempre com a gente. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. E toda a galera lá da conveniência, Tubarão, tá aqui com a gente, curtindo o nosso hobby aqui no Caribe. Dizer palavras Robson, mas nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu amigo Hélio da série, mesmo tá aí com a gente. Hélio, bola faz gostoso. E aí, bola? Se levar. Bora ver, meu filho. Pena você se calar. Vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. DJ Júnior. E eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em... O gel da equipe Selva e o Círio do Parigas e o Leozinho do Taparã da Iguagê. Te amo, é um convite pra voltar com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura, sim, o céu pra mim. Nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Falou, garçom Romário. Júnior. Falou, meu garçom Romário, dá um chega aqui ao lado esquerdo. Sim. Com meu compadre Paulinho. Ele tá afim de beber hoje. Finalmente. Paulinho, tu lembra dessa aqui, Paulinho? Falou, garçom Romário. Ao lado esquerdo, Gugu Padre e Paulinho. Vai lhe dar cueca hoje, bora? Robinho Sam, Vani, minha Marcela tá aí com a gente. Bora, Robinho. Vem, minha filha. Vem, me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Não me deixe aqui sozinho, eu não sei viver. Olha quem chegou! Sozinho. O fortíssimo Arthur Diniz! Eu e aí, Arthur? Vou chorar. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão, não me deixa. Meu amigo Vitor, o de Marituba, também tá aí juntinho com a gente. Se você ainda. Wallace Salles, e aí, Wallace? O Júnior Pirata, tudo tá todo mundo curtindo, hein? Fim, vamos. Vamos, vamos, vamos! Eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. Vamos começar. Vi você passar. Me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar. O barbeiro Edson tá aí com a gente ao lado do César. Tudo em casa, hein? Xalau na batata. O homem que comanda em Quaracina, Xalau. Bora pra cima. Eu sou feliz, estou. Quero te encontrar e te namorar. Ai, sim. Júnior vai virando. No Sideral, viu, gente? Mas Tiaguinho MT, o homem do Tudo Ok. E essa vai ser sucesso. Galera lá do bloco do Tubarão, prepara tudo que a gente tá chegando. Alô, Sideral! E você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me magoou. Você? Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer, como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. Meteoro e culpado do Pará. Meteoro. O meu parceiro de orelha. Me tocar. Família R.R. Lange daí com a gente. Cadê o Rafael, hein, garoto? E culpado do Pará. Meteoro, só você vai me. Sempre que eu fico com a Marlúcia, ela canta pra mim essa música, comissário. se falar de amor, tem que se amar. Um braço é batata. Eu já vivi o amor. Do lado do Pop Live, tá com a gente aí, batata. Vem com o Paulo e Paulinho ali pelo lado esquerdo. Tudo que eu quero é me refazer. Vem, vem, vem. Eu não me vejo já me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, foi? Mentiu, me usou e não quer mais. Olha pra mim. Tá me olhando, né, da filha? Ela está me filmando. Eu acho que ela está. O Buchecha manda aí, meus parabéns para a sua cunhada, Daiane. Me dá um beijo hoje, 23 aninhos. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como o meu. Ela com certeza vai se ligar. É? DJ Shrek Prime! O Raul Digital, a dupla Fronteiras! Tá com a gente! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baile. Bota só Fiona agora. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. De aparelhagem. Agora, Bandeirola. Ai, moral, moral, moral. Alô, Ronaldo R9! A menina da janela. Fica! Fica sempre a me olhar. Aí tu quer, Ronaldo? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dá meu carinho pra ela. O Bob do Rock, o meu de Quaracy tá aí com a gente. Fala, Bob! Pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Menina da janela fica sempre. Bora ver, meu filho. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. Só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Topa na batida, topa na batida. E vai fazendo caqueado aqui no Caribinho. Alô, Diego da Pedreira, essa é tua, viu, garoto? E essa aqui eu lembro do Netinho e do GDK também. E a Sara bebe todo dia, tu é doido. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo. Que é aqui pro réu que tá fez, hein? Ô garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia. Se eu cair, se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe. Verdade. Sou um pro... Hoje o réu queima a gente. Mas amanhã, carteira na mão. Sou nesse Magalhães, o Quinho Brito por ali. Tô escondido hoje, camuflado, é? O que tá acontecendo, hein? Sou um profissional pago. Bruno Lobo! E aí, Bruno? O homem da conveniência, três amigos. Um forte abraço aqui do Júnior, viu, Bruno? O bagulho vai já endoidar, viu? Vai ficar eletrizante, viu, Selma? O eletrizante do Pará. Ellen do Hop, dança, Ellen. Eu te quero eternamente. O nosso amigo Juninho, o Juninho Monteiro, o gerentão da carroça da com a gente. Vai lá, Juninho, bora xará. Está cansado. Vem a primeira dama tá aí com a gente. Valô, Tamara, tá por aí também pela retaguarda. Tá bom, minha vida, engraçada. Eu te amo. É tão grande. Minha Milazinha. Minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso. O Paulo Henrique, o Chopitel, Gabriel Maia, Red Live tá com a gente. Eu te quero. Eu te quero, baby, baby. Juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sou louco, seu amor. Pelo loiro, pele de seda. Já encomendei uma ontem e vai chegar hoje. Como foi gostoso de oposta. Sério, bala, vou virar isso aqui. Gringo lindo. Joga fora, isso aí eu te falei. Chamou pra cá. Não que vem de novo, eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro. O novo Mega Robson. Já é uma realidade. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Rapaz, I like my life. Tá sofrendo, mano. My baby, I love you. Júnior Eletrizante, o comandante do robô mais lindo do século. O domingo tem reparo, né, gente? Quem acredita que o pai Sandu vai ganhar esse reparo domingo, joga pra cima aí. E cadê a galera do Remo que acha que o Remo vai dar uma pisa no pai Sandu e joga pra cima? E aquela pergunta tradicional das aparelhagens. Quem é que teu amigo corno dá um grito bem alto aí? Quem tem um amigo corno? Quem tem um amigo corno? Quem tem um amigo corno? Quieta, mangangá. Esquieta, pô. Te afasta pra lá, boi velho nojinho. Só não se desmaia. Paulinho, tá? Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele... Cuidado, tá do teu lado, viu? Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no... Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega um cobiçado que tem. Só comeu a você. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele... Minha filha, como tu tá? Cabelo ok, marquinha ok, sombra cílio ok, a unha tá ok. Brota no Robson e tira pra lá com teu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que o Paulo Henrique, o Chobitel, ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, o Gabriel Maia, vejo live. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do... O domingo dia 9, brota no bailão. Thiaguinho BT, o homem que canta essa música, vai estar juntinho com a gente lá no bloco Tubarão, viu? Lá no Sideral, bagulho doido, bem na praça. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê, vai ter. Uma bebê, vai ter. Uma. Chama ela, chama. Só no sapatinho. Bora, Helk. Aquele aquecimento. Aquela base. Pode crer, é fera. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. O Natália e a Sara chegando, daquele jeito. Sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Cada um com seus problemas, viu? Olha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo. Tô nem vendo. Como faz? É tudo no sigilo, já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Aí, DJ GG, DJ Kuga, eles são pica, caralho. E aí, Anselmo? Clube do Balão de Prata, Vila Louríssima. Aí tem aqueles quatro caras, né? São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a... Celular aqui, meu filho. Jogar. DJ tá cego. Zário. Tô te falando. Artista. E o Júnior. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. O JP dos Vejo Live. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa? Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar. O Jonas e o Rafael, os seguidores do Mega Tênis Sul, daí com a gente. Pra poder dar. Sufando o F10. Vários vieram a milhão. Tamo junto. Votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra patrão. Márcio Pitbull, tá aniversário, Márcio. É? Ela só dá pra patrão. Rapaz. Bora, Micael. O advogado viu. Aniversário do Márcio Pitbull. Pitbull. Bora, DJ César da Hot Vibe! Deixa a timidez de lá. DJ Nilson. Comigo e vem dançar. O Nilson Show, forte abraço, viu, DJ? Vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Os nossos mal falados, valeu, Helder. Dançar pela orelha. E o Jefinho. Pode dançar pela. E tô sabendo que o bloco dos mal falados tá sendo um sucesso do Sideral, né, Helder? Bora pra cima, garoto, é nóis. Quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Paulinho, tu já sabe essa aqui, compadre? Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Esse é DJ Guga, tem meu respeito. O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele, ainda tá pedindo obrigado. Ainda tá pedindo obrigado. Esse é o DJ Guga, é o pica do momento. Antes de gozar, elas já estão agradecendo. Antes de gozar, elas... Minha amiga Dessa Nascimento. E aí, Dessa? DJ Guga, onde tudo acontece. Calma, piru. Na casa do Pierre, é onde tudo acontece. Mas come as... Vai trabalhar daqui a pouco, hein? As piranha dá tapa na cara dela, filha da puta agradece. Mas come as piranha, não bate nas piranha. Mas pode as piranha, filha da puta agradece. Esquecer você, porque você foi o primeiro cara que me deu um soco nas costas. Você é foda, soco nas costas. Aí, aí. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. Nós chama ela de puta, nós dá até soco nas costas. E o pior de tudo é que a filha da puta gosta. E o pior de tudo é que a... Marluça é foda. Gosta. Aí, Guga, já foi. Esse é o recado, nós tá comendo... O Thiaguinho do Explosão do Pop tá aí com a gente. E aí, Thiaguinho? Não me abandona, garoto. O bagulho é putaria mesmo. Siga dessa danada. Movimento e vem por cima. Eu gosto quando o Matheus e a Ianca dançam essa aqui. Bora, Matheus, bora se despertar. Instiga dessa danada. Movimento e vem por cima. Vai, tentando ir. Bolando, vai, vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse pontão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão, chão. Jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão. Sentadão. Rafael, o da Rio Lanche, o de orelha e o maluquinho. Bora, maluquinho, top 10. Molece no beat, ela senta e representa. Senta, senta. Senta. Felipe original, fala tu que eu tô cansado. Sampaio, vai. JS. Instiga dessa danada. E aí, Robinho? Bora, Anne. E aí, Marcela? Bora dançar, minha filha. Bolando, vai, vai. Sentando, bolando, vai. Quero te conhecer. No Insta tu é o poder. Posta foto de biquíni. Esse bronze eu quero ver. Meu amigo Robert Tato. Dei a ideia na toca. De quinta-feira tu não passa, viu, Robert? Aquela transa gostosa. Quando é que vai rolar? Aquela transa gostosa. Marca pra nós se ver. Pode ser pra fuder. Hoje eu quero você. Olha a moral que eu vou te dar, Robert. Vou deixar tu me tatuar. Quatro, eu jogo ralo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro, eu jogo. Alô, Fuga! Sequência de... O Fuga tá amando, né, Fuga? Vapo, vapo. De quatro, eu jogo rápido. Agora vai. Toma, toma, sequência de vapo, vapo. Sequência de toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequência de vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Sequência de toma, toma. Canal Brega de Maloca. Eu falei pra você que iria dar bom. Eu falei pra você que o quê? Que iria dar bom. Lembra quando questão tu não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha potranca pra vários. Um, dois, três, vai! Joga essa potranca, joga essa potranca. Joga essa potranca, joga pro alto. Joga essa potranca, joga essa potranca. Joga essa potranca, joga pro alto. Bora que é meu hobby! Joga essa potranca. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. O show começa agora. Com vocês e pra vocês, um dos DJs mais ouvidos na atualidade. DJ Júnior, DJ Júnior, DJ Júnior. O eletrizante do Pará. Vamos juntos! Vai, eletrizante! Explode tudo. Tá na hora de começar a esquentar! Bora, meu Caribe! Alô, Peru! Explode o bagulho! Bora começar! Bora começar! Mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau. Caralho, acende a. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O eletricente vai botando pra doidar. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, começou o rock doido. Começou o rock doido, já começou o rock doido. Já começou o rock doido, já começou o rock doido. Já começou o rock doido, começou o rock doido. Você consegue caqueado, você consegue caqueado. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, vem puxando, vem puxando. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Vem puxando, vem puxando, vem puxando, baseado. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no bolo do Mickey Mouse. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero fazer do teu jeito que eu me amarro. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Se quatro eu jogo rabo, se quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Sequência de vapo, vapo. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não trai de jeito nenhum. Porra nenhuma, meu velho é putaria. O que? O que? Vai, eletrizante! Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. E quem não quer saber do seu ex, joga pra cima. Quem não quer saber da sua ex, joga pra cima também aí. E pode mandar pra ele ou pra ela. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonado. Do nada o cara aparece no Caribe. Porque eu amo a cachorrada. Toma cachorrada, vai. Toma satanada, vai. Toma satanada. Do nada eu apareço aqui no hobby. É aniversário do meu parceiro Thiago Bisu. Porque eu amo. E aí, Thiago? Toma cachorrada. Bora, Marisol. Satanada. Bagulho doce. Satanada. Quem tem amigo amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, joga pra cima, corno, joga pra cima, corno, aí tu abraça ele se ele tiver do teu lado aí, viu? Amigo corno, quem tem amigo corno, quem tem amigo corno, cuidado, ele pode estar do seu lado, cuidado, ele pode estar do seu lado, quem tem amigo corno, dá dele um abraço. Desse tamanho, nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. Finge que não sabe e nem tá nem ligando. De quem que eu tô falando? É do corno mano. Cocada boa, não é? É cocada, é cocada, é cocada, é cocada boa, viu? Não vou confundir as coisas, pelo amor de Deus. Bora, Robson! Vamos lá, DJ Sander! Hoje o Rogério manda avisar que o bagulho é doido! Alô, Poro! Te vira hoje, hein? Eu que sabotei o copo dessa piranha! Eu que sabotei o copo dessa piranha! Eu que sabotei o copo dessa piranha! Eu que sabotei o copo dessa piranha! Sola, cada uno en su lugar. Morenita! Morenita sola, cada uno. Explode! Explode o bagulho! Mais pólvora! Morenita tá chapada e tá doida pra sentar. Cuidado, eletrizante, que ela vai te sarrar. Sai em mim, latica. Que passas, mocita. Sai em mim, que o bagulho tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Se tu não te quis, tem quem queira. Todo foi que te perdoasse de bobeira. Que todo tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter a relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mas dá pra ele que hoje tudo é muito mais. Esse é doidado, que tu é capaz. Então você chuta o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile, vai olhar troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Tá doido, se envolver com sentimento. Então Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pente que rala. E o quê? É, vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Desce, mas desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Desce, mas desce com força. Vai, minha filha. Mas sobe me olhando. E aí, Gino Bugue? Sobe, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta. Senta, senta. Me olhando. É. DJ Big Show Produções. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. E a piranha? Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Empurra, empurra. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou já. Não prometo não. Empurra, empurra, que eu sou já. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Me taca a piranha com seu filho da puta. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Me taca a piranha com seu filho da puta. Essa aqui é a nova do Robby. A nova do Robson. Preciso esquecer. Não vale a pena chorar, porque eu já chorei. Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. E do seu peito ainda sinto o calor. E se eu beber, esconda um celular. Já parceiro Hélio da CL. Tirem desse lugar. E aí, Hélio? Um abraço pra você do Performático, viu, garoto? Sempre. Tamo junto. Família Beat da Cabonagem. Meu parceiro tio Hélio. O engenheiro Toninho. O Cristóvão da Maxi. Tá todo mundo comigo aí. Que o Rob é? Robson espetacular, tem o eletrizante e o cobiçado, tem o DJ Pat. E quem é ele? E o performático. Viviane Batidão. E aí, Juninho? Começar o casamento dos de quem? Vizinhos. Vai começar o casamento do eletrizante. Que de peças pegou a moto e meteu a puta. No caqueado, no caqueado, no caqueado. 150 só quebrau, brau, brau, brau, brau na violeta. Só quebrau, brau, brau, brau, brau na violeta. Só quebrau, brau, brau, brau, brau na violeta. Alô, Hélio da série. É nóis, Hélio. Alô, bola, faz gostoso. Rony Ribeiro, uma série. E aí, Robinho? Um abraço do Performático. E agora? Eu sei a quem se faz, a quem se paga. E aí, Netinho? Deve o que vou rir da sua cara. Tá tudo certo por aí, Netinho? É, você chorar, me perdi. Então canta aí, Netinho! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. O meu parceiro Paulo. Pode sofrer. Do Rock Simba. Ele, o Bujeja. E sua primeira dama. E aí, Paulo? Tu sabe. Acabou de me perder. Alô, DJ César Bressan. Bora, Micael. É Pitbull. Eu tô sabendo que tu tá de berço hoje, né, Pitbull? O Márcio Pitbull tá de berço. Parabéns, meu brother. Sucesso, paz, harmonia, tu tá do rolo. Que não te procurei. E Pandora. Simplesmente você apareceu. Não me preparei. Pega, meu robô. Pra suportar essa dor outra vez, não vou jogar. Pega, meu robô. Em você a abraço da saudade aí, ó. O da companhia da Tamara. E agora? Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Eu tô contigo. E quarta-feira, o aniversário do Cássio do Invento vai ser no Arim. Cássio! Prepara tudo que vai ser rock, toma e vem! Não vou ficar longe de você. Te achei, não vou te perder. Tô livre pra amar você. DJ Júnior Eletrizante! Quem sabe um dia eu faço uma canção. E agora, Tino Burger? Por não ter você aqui, uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Do ré ou mi, a nota não sei de. Alô, Jabá, minha tua Jabá! Represente a força dessa. Ei, Anca! Agora, Matheus! Meu anjo do amor, meu super-herói, quem nunca viveu um amor de... Galera do Bom de Taco ali, ó! Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim. Bora, Selmo! E aí, Louríssima! Eu fugi. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. E o quê? A vida inteira queria mais. Pra se ligar! Que me desse um amor. Chega e diz assim, ó. Encontrei você. Então, meu doce anjo, minha felicidade. E aí, Caribe? Não tem mais fim. Eu não vou te deixar jamais. Diz. Eu te amo demais. E agora? Eu te deixa jamais. E a gente detona só as melhores e as principais aqui no Caribe. Bora, Júnior Pirata, como é que é, Júnior? Sem você, consigo esquecer essas loucuras de amor. O meu parceiro DK, meu amor, jamaicano. Você, e aí, DK? Amor, um abraço pra você, meu garoto. Estou a te esperar, vem logo me amar. Quero tanto ter você. Te amo demais, só você me faz feliz. Meu amor me faz bem. O meu parceiro advogado, Bill. É, Bill. Um abraço pra você, meu garoto. Faço tudo por você. Viro o mundo só para te ver. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Me enche de paixão. E a gente detona. E agora? Como é que é? Eu sou o Bora, Hélio. O Hélio da série. O Thiaguinho, o da explosão do pop, fora Thiaguinho! Thiaguinho tem moral. Aqui no hobby é uma loucura. Tendo sucesso. vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra... E a família Pitch da Cabanagem. O tio Hélio, o engenheiro Toninho. Foi só um drink lá no bar. E o Cristóvão da Bex. Tá todo mundo aí, o batom na minha camisa. Você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Daqui. Daqui não saio. Olha pra mim. Vê se me entende. A chuva não. O bolacha! Batata! Tá com a gente. Eu, por nossos filhos, não vou embora. Vale comigo. Magalhães. Deixa eu explicar. E aí, Sanderson? Verei por muito tempo. O Blast tem batata. O Padre Paulinho. E a chuva. Eles estão na área. Lá não tinha. E aí, meu Blast? Por perto, não deu pra te ligar. Oscar. E Pandora. Do tempo de Cutijuba. Vai, Pandora. E o tempo passa e a gente Robson e as coisas de um jeito Maresia Telon Drinks. É. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme e sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas... Alô, Arthur Diniz! Pra dizer que eu te amo, meu grande amor. E os momentos... O G12, Kelvin! Do... É Vinho! E toda a tropa do Kelvin Son! Do... Ao lado esquerdo, bicho! Meu grande amor. E as lembranças ficam presas. Cadê o Paulo do Roxy Bahia? Ê, Paulo! E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante! Meu amor, escute com muita atenção. Que olha o bochecha. Você é a razão. Ele do... é a primeira dama. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira vista. Até o gerente veio hoje, bicho. Com você, eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu Edi. A lua de mel. Eu não quero. É nós ou não é, Ed? Tudo, tudo, tudo, tudo. Bora, Erika! Com você, sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão, mas que linda declaração de amor que eu faço, meu bem, pra você. Tudo isso é só pra você. O que tu quer, Júnior? Mas não vá me negar um beijo. Hein, por quê? Você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. Alô, Betinho Jandeca! Renatinho, é moral pra quem merece, viu, meu irmão? Dá-lhe, meu Robê! O eletrizante do Pará. O eletrizante. Sabe por que eu voltei? E o Ciro... Marinha, salve! O Gelba Equibiaço, o Leozinho, o Pudas Minha do Damanã. Viver na solidão sem você, me aceite de novo. Bora, poro! O meu amor vou te dar. O Cássio, tô nem vendo. Vai ser o Robert, Natália, a Sara, até Nath, lá eu vou Luana. Pra te e aí, Luísa? Vem, amor. Vem aqui. Bora, Ellen. Vem me amar. Eu sou Geneca. Eu sou. Já tô sabendo que o Cássio vai ser papai do ano. Eu sou Geneca. E pra sempre eu vou. vamos fazer chá de bebê junto. Alô, Japa! Alô, minha panelinha! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. E o quê? Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, Blast e Batata? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da... De igual pra igual, né, Biru? Essa galera é uma tremenda panelinha. E Batata? Come o dinheiro... Acho que o Biru que te ensinou, que me falaram. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Mais pólvora! Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho. É Nati! Panelinha! Agora, Nati! Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Borianca! Puxa-saco! E aí, Matheus? Panelinha! Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá. Depois eu vou descer pra não sacar Ianca hoje. Tu come junto com a família, ego. É muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. Saiu do Thiago Bizu. Boca, é o que? Festa... O bagulho tá é doido. Ah, tô nem vendo. Equipe, tô nem vendo. Tô nem vendo. Sou equipe, tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar. Curtindo o novo príncipe negro. A mega coroa agita o povão. Sou equipe, tô nem vendo. Essa amiga Adriane Moraes. Agita sem parar. E Adriane. Um abraço pra você do performático do Juninho. Lá vai, com o Padre Paulinho. Tu sabe que é nós. O eletrizante chega, detona. Olha como o eletrizante vai de vai, eletrizante. Madruga. Quero ter você do Jader Donja. Porque não. Ei, Thiago Bison. Tu sabe que é nós. Eu quero te... Ele é a primeira dama ali ao lado. Recebeu o convite do performático, vem. Dizer a você do meu amor. Ei, Marisol. Porque me abandonou. Olha o Helg. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti, Beatriz. A nossa. Olha a japa. Hora de amor. É a japa da Jumacanja, ela é. Não pode ter um fim. Alô, Edu, não. Você destino. Sozinho já. Bora, faz gostoso. O Hélio da série. Hélio. É rock de DJ hoje, viu, meu irmão? Ê, Pandora! A Pandora e sua amiga bela, linda, ao lado. Essa distância só me faz. Eu não sei qual é. Bom dia, bola. Eu sou feliz, amor, louco amor. Bola, boa madrugada. Mas o Deus. destino agora me faz viver, sentir. DJ Wally do Franjinha. Quando foi o da carroça da saudade. Sofri. Um abraço pra você, viu, Franjinha? Sei que onde este homem é bom. Está pensando em meu Franjinha. Minhas noites agora. Tempo da choperia Ranário, da Abson. Por quê? Vou chamar um grande amigo aqui, um cara parceiro que realmente representa o nosso movimento de aparelhagem, o cara que eu tenho maior respeito, não só como eu, como eletrizante, o Fábio, o cobiçado. Vou chamar o meu parceiro DJ César Bressão da Hotwire. César, vem cá, César. Você sabe que nós somos nós. E sempre quando você vier por aqui, você vai ser muito bem recebido. Então, vem cá, meu brother, DJ César! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais. Segunda-feira linda, que a gente vem aqui fazer onda juntinho com vocês aqui no Robson. Eu sempre digo, meu irmão, é essa, esse carisma, essa receptividade que a galera do Robson tem com a gente, que contagia, que faz a gente vir todas as segundas-feiras aqui parabenizar o trabalho desses moleques. Quero também aqui mandar um abraço bem forte, meu barbeiro Harrison também está aqui com a gente. Ele, meu parceiro, gerente Adson Neri. Meu patrocinador oficial do Chute Certo tá aqui comigo. Um abraço forte pra você também. Meu parceiro Anselmo e a Louríssima do Bola de Prata ali. Tá só na manha, tá suave. Anselmo, quinta-feira a gente se encontra lá de novo, viu? Tamo junto. Olha só, Júnior, olha só, eletrizante. Fala uma coisa pra vocês. Não alivia não, detona. Faz a festa. Que a gente tá só de passagem, tá curtindo uma segunda-feira. Bacana. Segunda-feira de folga. Que a gente começa desde sexta-feira esse final de semana. Então, Júnior, não alivia, faz aquela parada bacana, o caqueado, aquele caqueado. Bora pra cima, maninho, detona, e obrigado pelo carinho, galera! Nunca mais vai lembrar de ninguém, sou teu amor, você é assim eu vou ficar aqui. O Hot Baile, Super Hot Baile, nunca mais vai lembrar de... Segura a câmera dele! O da carroça. Alô, Franginho, um abraço, garoto. No caqueado. Elefante, deixa na batida aí, que eu quero ouvir a voz do DJ Franjinha. E pra mim é um dos melhores da saudade, viu? Alô, Franjinha, cadê ele? Irã! Cadê o Franjinha? Ali, achei, de gaçada. Leva ali, Irã! Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, né? Vai, moleque doido. Aqui no Som do Povão, na verdade, o Rob, sempre tô aqui, na Ilharga, a gente costuma dizer, curtindo de boa, Júnior Eletrizante, como sempre, detonando, você Jefferson, e também toda a galera, na verdade, a gente fica muito feliz quando a gente vem aqui receber toda essa rapaziada. O Rob vem crescendo assim, parece quando tem aquela chuva, o cara vai aqui onde tem a coberta. Na lateral, bate, sai, vem, toca, sem passar por cima de ninguém. Deus sabe o que faz. Então, os meninos estão no caminho certo. Eu fico só ouvindo a galera. Fico aqui na minha, fico só de boa. E a galera numa vibe muito legal. Parabéns para todos vocês. Parabéns toda a organização. Parabéns a galera da iluminação, toda a produção. Todo mundo que faz o hobby, que faz crescer muito mais. Fico feliz de ver toda essa rapaziada. E a gente tá aqui, curtindo vocês, curtindo a atualidade. Apesar de eu tocar o Baile da Saudade lá na carroça, junto com o Tom, Josias e o Toninho, a gente tá aqui, curtindo de tudo. Fique à vontade, o Caribe Show é hobby na parada. Seja o que Deus quiser, meu irmão. Bora, eletrizante, bora tá batida aí, ó. Bora, sim, bora, bate aí. Vai, vai, batidão, batidão, batidão. Vai, eletrizante, vai, Jefferson. Bora, e bora, e bora, e bora. Vai. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida, quem? Ah, te traz o céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão? Uou, acabou sua dúvida. Junior! E deixa eu lançar o novo DJ aqui, agora em 2020, viu? DJ Rodrigo Helg, quer mandar um abraço aqui, tá aqui ele do ladinho. Rodrigo Helg, dê o seu abraço aqui, junto com os polêmicos do asfalto, bora ver. Tu falou que vai ver, tu vai regar, bora ver, bora ver. Fala com o Júnior lá. Tem uma reiva. Tu te intimida, é? Bora, Júnior. Mete só aí, que é só resenha aqui hoje, na manhã, na moral. Daqui a pouquinho tem cobiçado. Pra se falar de amor, tem que se amar. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pro Robson e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu tô voando alto, se vou na garota e trabalhando no... Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do mundo. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode ver que errou a nossa tropa terra. Humildade é lixo, mas é rende pra ninguém. Eu vou bater meus testes pra multiplicar meus pés. Porque minha maior merda é deixar minha família bem. Pode ver, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Então vai, vai e leva. Chega de explosão no pop. Se um dia você verdadeiro amor, eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Tudo porém, morenita sola, cada um é sua. Ei, morenita. O nosso gerente tá aí também, dá! O eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O eletrizante tá na área, agora o rock tá bacana. O bagulho tá tão doido, tem até... Meu Valéria! Na jogue logo aquela tese pra... Beijo no bug! Sai em mim, latica. Se você fica cansada, você desce para o... Sai em mim, latica. E passa as mosquitas. Sai em mim, leva o microfone pro Fabinho do Fox pra mim, leva. Leva aí! Olha a sentadinha da latica. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Vamos nessa, Jackson! Prazer imenso estar com vocês hoje aqui no Caribe. O meu parceiro Fabinho Saúde Vieira Design também tá todo mundo junto e misturado. Tamo hoje aqui curtindo de boa. Bora pra cima, meu homem detonando. Bora, Jefferson, bora, eletrizante. Já já tem o cobiçado detonando tudo aí, garoto. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra... Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby, vai pro hobby. Quem é hobby, vai pro hobby. Quem é hobby, vai pro hobby. Quem é hobby, vai pro hobby. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Convidar todo mundo que sábado, dia 8, meu aniversário lá no sítio. Vai te pegar. E o bailando fantástico, todo mundo convidado. Sábado, dia 8, lá no sítio. Os bar vai ser rock doido, bora pra cima, garoto. Vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô pega, meu robô. Vai te pegar, o robô. E aí, Ribeiro? O robô vai te pegar. E aí, Marcelo? Vai te pegar. Alô, Robinho, aí, vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Já já tem cobiçado. Vai, Júnior Eletrizante. Vai, Eletrizante. Aí conhece o eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. É ele. Sinta a pressão do hobby dentro de você. A lua inteira agora é o manto negro. Alô, Arthur Diniz. No meu radio. É nóis, tu sabe. São quatro ciclos no escuro. Ei, Ancar. Do céu. Ei, Matheus. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais por... Paulo do Roxy. É. Aonde é que tu tá? Sempre está lá e vê ele voltar. Vai. Mas estava em seu lugar, sempre está. Bochecha, vive. E a primeira dama. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Alô, compadre Paulinho. E aí, bola, faz gostoso. É nóis, bola. Eu, Pandora. A trajetória escapa. Ela e sua amiga. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Empresário Cadmo e Bruno Lobo da Conveniência, três amigos. E o maluquinho. Sua solidão. Já com os CDs do Rob vendendo aí no meio da galera. Estranho, eu voltei mais puro. E aí, Bruno Lobo? É. E agora, Bruno Lobo? Sempre está lá. Ele voltar, não era o tubarão mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo tem domingo, dia 9, tem a noite. Vai ter Cheguinho, Robson, chorar sem medo lá no Sideral, né, bicho? O tempo de... o bagulho vai ser doido lá. O azul está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar. O Júnior tá lazarento hoje, Júnior. E alguma dor. Ele disse, Jefferson, tá carregado, gente. pro meu não pegar. Como meu santo é forte, não pegou o dente. Eu falei pra ele, aqui é o Lúcifer. A lua inteira agora é o manto negro, o fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. E o quê? Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Mega Robson. Espetacular. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. Olha só, gente, de hoje, uma noite vai ter... de 5 às 6 da tarde, tem Júnior Eletrizante da Rádio Metropolitana. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas... Mega Robson! Dali, meu Robson!